Janete Isabela. Trago uma tocha, vão para o berço. Cristo nasceu, vamos visitá-lo. Maria nos chama para adorá-lo. Oh, oh, tão linda é a mãe. Oh, oh, tão lindo é o filho. Quando a criança estiver dormindo, não se deve falar muito alto. Silêncio todo. Quando chegar e parar o barulho, não acordá-lo. Oh, oh, vejo como se aconchega. Oh, oh, vejo como ele dorme. Trago uma tocha, Janete Isabela. Trago uma tocha, vão para o berço. Ele está lá na manjedoura. Vem aqui, Edson, sorri baixinho. Oh, oh, veja como ele dorme. Oh, oh, e como sorri em seu sonho. Trago uma tocha, Janete Isabela. Trago uma tocha, vão para o berço. Cristo nasceu, vamos visitá-lo. Maria nos chama para adorá-lo.